te encontrar e só ir sem carinho por aí. Oh, oh, oh, por aí, pensa em mim. Se te arrependeres de andar sozinha por aí. Oh, oh, oh, por aí, pensa em mim. Sem carinho.